tempo se aproxima. Cada dia que passa só vejo as coisas piorarem. Tudo por causa do dinheiro e da ganância dos homens. Mas acredite no poder de Jah. Babilônia vai cair, Babilônia vai queimar. O fim dos tempos se aproxima e só quem é que vai ficar. Babilônia vai cair, Babilônia vai queimar. O fim dos tempos se aproxima e só quem é que vai ficar. Hoje o mundo inteiro está estressado esperando a hora H. Cada dia que passa querem mais é complicar. Sem informação certa pra nos passar, Babilônia. Será que vamos conseguir mudar? Do jeito que tá não dá mais pra continuar. Todo mundo anda mas ninguém sai do lugar. Se acender o pavio tudo isso aqui vai estourar. Babilônia vai cair, Babilônia vai queimar. O fim dos tempos se aproxima e só quem é que vai ficar. Babilônia vai cair, Babilônia vai queimar. O fim dos tempos se aproxima e só quem é que vai ficar. Na torre de Babel ninguém consegue se entender. Até quando vamos deixar isso acontecer? O tempo passa e temos todos que correr. Quem ficar parado, um vencedor nunca vai ser. A coletividade tá ficando pra trás. A competição aumenta cada vez mais. Tem muita confusão e pecados capitais. Por isso é que o Rasta pede justiça e paz. Babilônia vai cair, Babilônia vai queimar. O fim dos tempos se aproxima e só quem é que vai ficar. Babilônia vai cair, Babilônia vai queimar. O fim dos tempos se aproxima e só quem é que vai ficar. Você é um guerreiro e não pode desistir. São várias armadilhas prontas pra te impedir de progredir e viver sua própria vida. Mas já sempre vem pra nos trazer justiça. As profecias do profeta Marcus Garvey, as profecias do poeta Bob Marley. Armagedon, Apocalipse, todos sabem que a era é do terror como Bush e o Bin Laden. Babilônia vai cair, Babilônia vai queimar. O fim dos tempos se aproxima e só quem é que vai ficar. Babilônia vai cair, Babilônia vai queimar. O fim dos tempos se aproxima e só quem é que vai ficar. Por isso irmão, preste muita atenção, preste na Babilônia. Muita atenção na Babilônia. Siga sempre seu coração, siga sempre seu coração. Amor em Jah, amor em Jah. Time Sete Velas, sempre trazendo a vibração positiva na hora certa. Pode acreditar. Reggae Music.